na arte. É aqui no povo e não o povo na arte. De quem faz arte no povo. É o povo na arte. É aqui no povo e não o povo na arte. De quem faz arte com o povo.